Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Saudações planetárias, queridos ouvintes! Aqui é Alexandre Master e este é o 144º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E neste episódio 144, eu e três queridos convidados vamos discutir quem são os terraplanistas, quem são eles, o que comem, como vivem, hoje no Globo Repórter. Irá falar comigo a respeito de pessoas tão insanas, eu não poderia chamar ninguém mais do que a nova contratação do Paranerd, é o senhor pensador louco do Teatro Escuro. Fala, meu querido. Olha, é sempre um prazer estar aqui, principalmente para falar sobre pessoas chatas de mentes bidimensionais. Muito bom estar aqui. Você não consegue nem terminar a frase sem rir, né? Impossível. Mas também, falando sobre os terraplanistas aqui comigo, pensador, está o nosso querido amigo Thiago Trabuco, do CinemaCast. Fala, meu querido. Eu espero que você não faça o que aconteceu comigo, né? Você foi gravar comigo, meu podcast acabou, né, mas... Essa é outra das minhas tradições. Quando eu participo do podcast, ele costuma findar. Saudades do Pipoca e Nanquim, do Cinecast e vários outros. Foi você outros. Que... Tamo aí pra falar dessa galera foi tão você importante. Você que estragou o Cinecast também? Fui eu que... Sim. Sim. Que coisa, né? Bom... Mas também, para corroborar conosco e não deixar só macho nessa conversa, eu trouxe aqui uma das irmãs Rocha dos comentários do Paranerdia, Madame Dona Emeline Rocha. Fala, meu chuchu! E aí, beleza? Não fala que vocês loucos, porque até um momento atrás eu apanhava um pouquinho, porque eu já perdi muita aula só por causa disso. Que coisa, né? Esses terraplanistas só fazem o mal para a humanidade. Bom, voltaremos daqui a pouquinho para falar mais e mal dos terraplanistas depois dos recadinhos. Vamos lá. Vamos agora a alguns recadinhos. O primeiro deles, se você quiser entrar em contato aqui com o Paranerdia, faça através dos métodos de contato, que é o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br. Pode ser pelo Twitter também no @paranerdia ou no facebook.com/paranerdia. Faça também comentários no site. Até algum tempo atrás o site do Paranerdia estava tendo um problema com o vírus, mas aparentemente conseguimos resolver este problema e o site agora está completamente livre desta praga. Então se você quiser voltar a comentar no site, esteja à vontade, vá até o post deste episódio e faça comentários a granel. Quem puder também colaborar com o Paranerdia financeiramente falando, temos dois métodos de mecenato aqui no Paranerdia. Um é o Apoia-se, que vem no apoia.se/paranerdia, e o outro é através do aplicativo de pagamento chamado PicPay. Nesse caso, você vai em picpay.me/paranerdia. Contribuições a partir de R$1 são muito bem-vindas e ajudam este seu amigo Nerdmaster a manter o site funcionando. Lembre-se também que temos um canal no YouTube que vai voltar a ter vídeos do As Nerdices do Nerdmaster muito em breve, que é o youtube.com/paranerdiatv. Façam uso também do aplicativo Castbox, que ele tem a área de comentários própria do aplicativo, e vou inclusive hoje ler alguns comentários do Castbox mesmo. E caso você queira, vocês podem voltar a ouvir o Paranerdia através do Spotify, porque eu consegui fazer com que o bendito do Spotify funcionasse e agora ele está plenamente atualizado. Muito bem, recados dados. Fiquem agora com este excelente episódio. Vamos lá. Eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. Volta. Então tá, Terra plana. Pelo amor de Isaac Newton, por... só me diz uma coisa primeiro, pensador, por quê? Cara, eu vou te ser sincero, a única coisa que eu posso imaginar para responder essa tua pergunta é a referência de um desenho do Papa Léguas, em que o coiote está caindo. Sabe, está caindo rumo à sua morte, que nunca morre, mas não é, porque afinal de contas ele é um desenho animado. Mas ele cai e ele levanta aquela plaquinha de por quê? E o Papa Léguas levanta outra plaquinha dizendo, e por que não? Né, o Papa Léguas, e por que não? Cara, isso não tem o menor motivo de ser, acontecer, existir. Eu diria que é fruto da busca incansável humana de provar sua estupidez. Eu acho que a gente tá conseguindo se superar, cara. Eu acho que cada dia mais é... A grande, né? Pergunta é o porquê não. Eu acho que é até mais válido, né? Do que o porquê sim, né? Porque sim não é resposta. Porque sim não é resposta. Agora, cara, vamos lá. Vamos destrinchar este elefante branco que está no meio da sala. Terra plana. A ideia por trás dessa loucura já é, por si só, ufânica, distópica, fora de qualquer quesito lógico. Porque, segundo os terraplanistas, caso você não saiba, querido ouvinte, se você não sabe disso, parabéns, porque você é uma coisa que ninguém precisava realmente saber, a Terra não é um globo, a Terra não é redonda para essas crianças. Para essas criaturas, a Terra é um disco esférico com uma cúpula, como se fosse um campo de força por cima deste disco, que é onde está a atmosfera, e cujas bordas, tal qual uma pizza de bordas recheadas... É igual a muralha do Game of Thrones. É uma muralha de gelo onde, teoricamente, são os polos norte e sul. Só que esses polos dão a volta no disco todo. Exatamente. Né? Grande American Pie. É uma torta com a cúpula daquela de vidro por cima, né? Pra torta não pegar mosca. Só por isso. Aí, cara, como... Como? Emily, por favor, você que já perdeu aulas por conta desta ufanidade, como? Como se dá esse projeto científico rocambolesco? Cara, assim, eu vi dois vídeos. Um que o cara afirmava que a Terra é plana e o outro que discordava. Até aí, tudo bem. Cara, tipo assim, deu 10? 10? Não. Deu uns 5 segundos de vídeo. Eu pensei assim, cara, não vale a pena investir nessa teoria. Nem se for pra perder aula. Porque eu já perdi muito. Eu já perdi muito aula, cara. Assim, por causa dessa teoria da Terra plana. Porque meu professor ficava puto com os alunos dentro da sala de aula. Daí a gente A gente ficava botando pilha e o professor ficava mal. Ele ficava realmente perdendo tempo pra explicar isso. É isso. Realmente... Exatamente. Ele ficava puto. Uma vez ele pegou, ele saiu da sala de aula, ele foi até a sala dos professores, pegou um globo do resto e explicou por que a Terra não é plana. Aí o pessoal falou assim, professor, você tá errado. Mas isso aí é um modelo. O aluno abriu uma cartolina. É um modelo fornecido pela NASA. Exato, exatamente. O melhor argumento disso que eu vejo da utilização do globo e do mapa terrestre é os terraplanistas afirmarem que se a Terra plana fosse falsa, né, que é tudo uma grande conspiração a ser redonda, que eu não entendo por que a conspiração a ser redonda, só isso. É, ela tá no mapa da ONU, né? Nossa. Eu escutei isso, mano. Não, mas assim. Mamãe, mas assim, falando. Não, os caras relacionam essa merda. É o logo da ONU dividido em 33 sessões da ONU. Exatamente. Os caras relacionam a Terra plana com a Bíblia, mano. Ai, cara. Mas o incrível é conseguir relacionar isso. Que é eles legal. Têm uma criatividade tão profunda pra coisas que não têm a menor necessidade de existir, e no entanto eles não fazem, não mexem uma porra de um pentelho pra qualquer coisa que realmente fosse ser produtivo pra alguém. Uhum. Tudo bem. O que eu mais primórdios... vejo do pessoal, eles falando assim, cara, eu não preciso provar que a Terra é redonda. Pra mim ela é plana, vocês têm que provar pra mim que ela é plana, sabe? E o grande não, desafio do rolê é eles refutarem todas as teorias. Tudo bem, mas olha só. A gente tá falando de um tempo atual, cara. Antigamente, nos tempos mais primórdios, quando os seres humaninhos não tinham capacidade científica e ou imaginativa para pensar diferente do que eles podiam ver, e levando em conta a premissa de que a maior parte dos seres humanos babacas tem a mania de dizer que eles só creem naquilo que eles podem ver, não tinha como se... conjeturar ou provar que a Terra não era plana. Tudo bem, acontece. Mas puta que me pariu. Depois de tanto tempo, já provado, por que, em nome de Beelzebu, ainda tem gente pensando nisso? Não, o mais legal é você pegar o fio da rabiola, assim, puxando teorias, teorias, teorias, teorias. Cara, eu cheguei em uma que fala que na época de Galileu Galilei tinha outro grande astrônomo, um dinamarquês, chamava Tycho Brahe, não sei como pronunciar, Tycho, sei lá, Tycho pra mim é nome de mexicano, né? Dinamarquês, não consigo. E diz que ele foi assassinado pelo assistente dele porque ele ficava batendo as teorias de Galileu Galilei, e já era, o Galileu já tinha umas teorias que ele lançava junto com a maçonaria, e por isso ele precisou ser derrubado ali. E o assistente desse cara nada mais é do que um tal de Johannes Kepler. Alguém já ouviu falar de alguma coisa relacionada a Kepler no espaço aí? Olha aí. E aí o Kepler foi lá e corrigiu todas as teorias do professor dele e republicou os trabalhos dele. Então a coisa é muito mais antiga do que o YouTube agora, cara. Sim, sim. Cara, é só você imaginar que essa porcaria, isso não é de hoje, tá? Hoje é a loucura, vamos assim dizer. Mas essa ideia louca de que a Terra é plana, já é desde o Cristóvão Colombo, cara. O Colombo tem aquela famosa historinha do ovo em pé para mostrar que a Terra é redonda, que o povo achava que se ele saísse daqui direto da Espanha ia chegar nas Índias, que não sabia que tinha América no meio. Cara, não é de hoje que esse povo é maluco, mas porra, vamos lá, na época do Colombo, beleza, o povo, né? Não é que ele tivesse direito de ser maluco, mas eles não tinham conhecimento para não o ser. Exato. Então a ignorância. A ignorância. É isso, a ignorância meio que corrobora a loucura, né? Sim, e mesmo que tivesse, cara, a gente não tinha. Quem tinha conhecimento disso era só em números matemáticos, essas coisas. E pra quem. Não é qualquer um que entende. Até hoje é difícil você explicar contas, com mais contas pra provar que a Terra é redonda. A galera não entende até hoje. Então imagina, sei lá, em 1400, você fala assim, não, a Terra é redonda, porque eu fiz esses experimentos com a minha coluna aqui na frente da biblioteca em Roma. E a Terra, o Sol foi virando e virando entre esses dois pilares, eu consegui calcular a curvatura da Terra com 2 mil quilômetros de diferença só. Pô, o cara é um gênio, mas é maluco, né? Falou, o cara tá falando que a Terra é redonda, vai se lascar, né? O que é um meio que um pré-requisito pro cara ser gênio, ele ser um pouco louco, né? Sim. Não há genialidade sem pelo menos um quê de loucura, que vista aqui nosso querido pensador louco, yeah. Gênio do áudio macabro, né? Não, mas eu acho que vai até um pouco além disso. Não é apenas o cara dizer, tudo bem, gente retardada sempre houve no mundo. Desde o primeiro que colocou a porra de uma melancia na cabeça e saiu dizendo, eu sou o que o Deus me adore, sempre houve. Mas daí é você imaginar que não para só na Terra plana. Os caras estão refutando a porra da gravidade. Para eles, a gravidade não existe. Não, mas faz sentido, porque nós estamos em um disco plano que está se movimentando para cima, para o alto e avante, né? Ao infinito e além. E aí a força que existe é o ar que nos empurra, não é a gravidade que existe. Cara, eu vi um canal, esse canal não existe mais. O cara mudou, ele virou tanta chacota no YouTube que esse canal não existe mais. Mas era canal Terraplanistas o nome. E era um tiozão, sabe aquele tiozão burguês, paulistano? Que ele ficava tentando... Ele ficava tentando fazer experimentos pra provar que... Era o Boça! Esse mesmo. Ele ficava tentando fazer experimentos pra provar que não apenas o terraplanismo, mas a gravidade não existia. Então ele, num dos experimentos, e eu vou tentar muito achar esse vídeo pra você mostrar, se ainda estiver disponível, pra você mostrar pros ouvintes, o cara pegava o quê? Ele pegava uma miniatura do globo terrestre e ele pendurava uma fita durex pela pontinha assim. E ele falava, olha só, vou explicar a mentira da gravidade pra vocês. Todo mundo diz que a gravidade... É uma força tão poderosa, ela age proporcionalmente sobre todos, ela faz tudo ficar, ela impede que nós saiamos flutuando pelo espaço. Me diz então, tá lá a fitinha pendurada, se a gravidade é tão poderosa, como é que ela não consegue arrancar uma porrinha de uma fita durex presa nessa? Cadê gravidade? Me mostra a tua força. Onde está você, força da gravidade, que não consegue arrancar um durex? É tipo uma criança com um compasso na mão, né, cara? Melhor vídeo, e esse vídeo com certeza vai estar aqui nos links, é o vídeo do... Só me falhou o nome porque eu tô uma merda pra lembrar o nome hoje em dia. É Neil deGrasse Tyson. Ah, maravilhoso, né? Maravilhoso. O Neil deGrasse Tyson falando sobre terra plana e sobre gravidade. No final do discurso dele, que já é magnífico o discurso por si só, ele simplesmente, vocês querem saber o que é gravidade? Ele solta o microfone e deixa o microfone no chão. É isso. Puta, muito bom, cara. E esse vídeo, obviamente, vai estar linkado aqui, porque esse vídeo é para ser assistido e reassistido e se maravilhar. Porque o Neil deGrasse é um gênio, cara. O Neil deGrasse é muito foda. Não, ele é maravilhoso. Cara, ele é muito foda. E o novo Cosmos, o Cosmos novo dele tá melhor que o muito, original. Muito mesmo. Uso dizer. Mas assim, não, só um instantinho. Eu não digo o melhor. Master, só um instantinho. Mas tá no mesmo, pra mim eles estão no mesmo nível, cara. O Cosmos do Sagan e o Cosmos do Neil deGrasse tá no mesmo nível. É que o Neil deGrasse Tyson, ele é mais carismático mesmo do que o Sagan, mas os dois são muito bons. Agora, só pra contextualizar, esse vídeo do Neil deGrasse Tyson falando que ele derruba o microfone, provando, falando a respeito da gravidade, ele veio, por quê? Porque até agora os ouvintes podem estar pensando, aqueles mais incautos, que isso é apenas um fenômeno estúpido brasileiro. Era um rapper famoso norte-americano que tinha feito uma música chamada Bilby. Tinha feito uma música chamada Flatline, enaltecendo a Terra plana, velho. Então, assim... Sim. Não, os piores terraplanistas nem é esse tal do Bilby. Cara, dois dos piores terraplanistas, dos mais arregados, arredios, que você não consegue convencer de jeito nenhum, recebe o nome de Mark Sargent e Patricia Stewart. Sim. Esses dois birutas, que não... Desculpa, mas não dá pra chamar de outro jeito. Eu nem conheço eles pessoalmente. Grego nunca conhecê-los pessoalmente. São dois dos principais atuantes da chamada Associação Mundial de Terraplanistas. Sim, existe uma Associação Mundial de Terraplanistas. E digo mais, eles têm podcast. E ela é podcaster, né? Só pra ter... Os dois são. É só pra você ver como é que o podcast junta qualquer tipo de maluco, né? Eu só tenho uma pergunta, assim. Por que ninguém ainda teve a brilhante ideia de tacar bomba, assim, nessa galera aí, só pra eliminar assim um pouquinho. Porque ninguém consegue fazer a curvatura da bomba, né? A bomba só vai em linha reta. Pô, é verdade, velho. Eles não acreditam em bombas também. Ai, cara, mamãe, eles não acreditam em vacinas, então daqui a pouco eles devem morrer de catapora. Pô, pior de que você... varíola. Sim. O meu medo é eles ficarem mais fortes contra as questões da Terra, assim, ter uma geração mais forte de terraplanistas, sabe? Não, sabe o que é pior? Não, vamos botar, peraí, vamos botar o dedo na ferida logo de uma vez. Tem um documentário na Netflix chamado A Terra é Plana. Sim. Esse documentário é praticamente estrelado por essas duas pérolas, o Mark Sargent e a Patricia Stewart. Cara, tem um momento que eles estão justamente no primeiro encontro da Associação Mundial de Terraplanistas. Chega um molequinho de 12 anos pro tal do Sargent e fala: poxa, muito obrigado, agora finalmente eu posso contestar meu professor de ciências. Isso. E todo mundo bate palma, né? Mãe de Cristo, não faz isto, criatura! Pelo amor de Deus! Esse foi um dos motivos pelos quais eu não consegui sequer terminar de assistir aquele documentário. Eu encarei o documentário total como galhofa, não, sabe? Eu não, também, porque senão eu não conseguia terminar. Assim. Eu só consegui terminar porque eu tava descrendo de cada segundo falado naquele documentário. A repórter perguntando pra mãe do Mark Sargent, né, mas você acredita nisso? Ah, ele tá feliz falando essas coisas. O médico mandou não contrariar, né? Foda-se. É. Ele achou uma coisa que ele gosta. Não, sério, se eu fosse mãe desse cara, eu tava olhando assim, que merda tão grande que eu fiz pra essa desgraça fazer isso daí. Sim. Não tem, mano. Não, cara, mas tem um ponto. Tem um momento nesse bendito documentário que eu urro de tanto rir. Eu rio com aquela risada catastrófica, sabe? Aquela risada que até te dói o estômago. É quando os malucos começam a testar a curvatura da Terra sem sucesso. Nossa. Eles tentam, eu vou jogar um raio de luz com um laser estromboscópico ultra potente, que se ele bater num determinado ponto na cidade que está do outro lado do lago onde a gente está agora, a Terra é plana, só que o troço bate 2 metros para cima, porque a Terra é redonda. Sim. Isso aqui foi o que a gente usou, um laser estromboscópico muito fraco, nós vamos arrumar um outro laser estromboscópico mais forte ainda, arruma outro mais forte ainda, vai estar o cara do outro lado segurando uma plaquinha, se tudo der certo, o laser vai acertar certinho no buraco que tem na plaquinha e o laser bate 2 metros para cima. Não, e o legal é que eles ignoram completamente o relevo do terreno que eles estão fazendo, bem. Também! Sim. Não, e o pior de tudo. A gente tá falando em questão da Terra plana, né? É altitude normal ali mesmo. Não, e o pior de tudo é que eles estão na beira de um lago, que do outro lado é uma cidade qualquer nos Estados Unidos, que não me vem à memória agora. Se a Terra é redonda, por que, que eu tô vendo a cidade do outro lado do lago, que é longe pra caralho? Porque a porra do lago não é redondo, animal. É a Terra que é redonda, não é o lago, jumento, animal, maldito! É muito gratuito, né? Não, é muito simples. Uma coisa, se a Terra fosse plana, eu ia ver o Everest da minha janela, porra. Porra! No mínimo, né? O K2, o Everest, o Aconcágua. Sim! Não, mas isso é um argumento dos terraplanistas que não ia dar certo. Um dos argumentos que ele tem, que uma das formas fáceis de se identificar que a Terra é redonda, é você observar um navio singrando pelo mar. Ele sai ali da sua doquinha bonitinha, vai rumando ali em direção ao horizonte, e durante algum momento você vai ver, vai desaparecer a pontinha dele ali, até ele chegar afundando, só... afundando, né? Como se ele fosse afundando. O maço do navio ali, né? Vai afundando, exato. E, segundo os terraplanistas, isso acontece porque... Não é porque a Terra é plana, é porque o ar, ele é muito denso. E aí você não consegue enxergar o ar. Ai, mãe. Através do ar. Então a gente não ia conseguir ver o K2, essas coisas, sabe? Porque em algum momento a visão humana é limitada. Mas se você pegar uma luneta, você vai conseguir ver. Se com uma luneta você consegue ver, obviamente a Terra faz sentido. Você não consegue nem terminar a frase sem errar redonda e plana, né? O troço é tão fora de sentido que você não consegue falar numa frase inteira, redonda e plana, sem errar duas vezes quando é redonda e quando é plana, né? Mas não tem problema não, Trabuco, é assim mesmo. Eu passei um link aí da Mundo Estranho, depois, se você quiser colocar no link aí do podcast. Tem várias perguntas e respostas, são muito interessantes ali, e são os principais tópicos, assim, que a galera argumenta, sabe? Do que por quê e o que que eles... Como que rebate, sabe? E, cara, tem muito tópico, velho. Tem muito tópico que eles observam e falam, não, é verdade, isso é verdade. Sabe o que eu acho mais sensacional no modelo da Terra plana? Não é nem a forma dela de ser de disco, a história da muralha em volta como se fosse Game of Thrones, não. É como que eles representam o Sol e a Lua. Sim. Pensador, você por acaso saberia me descrever como é no modelo terraplanista que a Lua e o Sol funcionam? Se você puder gravar essa parte de novo, pede a Emily ou a outra boca. Essa parte eu realmente não... Eu nunca consegui prestar muita atenção em terraplanista, cara. Não, eu descrevo pra você. Não, eu faço questão por de favor. Descrever pra você. Por favor. Simplesmente no alto da cúpula... Existe um mecanismo rotatório com duas hélices gigantescas. Na ponta de uma das hélices está o Sol, na ponta da outra hélice está a Lua. E é esse equipamento rotatório no alto da cúpula da Terra plana que faz o Sol e a Lua girarem e o que dá essa impressão de que o Sol e a Lua andam em volta da Terra. Cara, é uma pena que a gente esteja gravando aqui no Discord e não dê pra ver minha expressão facial, porque eu tô com uma cara de what the fuck. Não, nesse link que eu passei, coloca, vai ser muito didático para os ouvintes, porque tem até como funciona mecanismos de transição da Lua, de fases da Lua, tem tudo, e tem exatamente esse modelo como funciona. Cara, é ridículo de lindo, cara, é ridículo de lindo, de verdade. É tipo um filme ruim, que é tão ruim, mas tão ruim que fica bom, né? Exato. Eu acho que é por isso que tem tanto adepto, assim, a teoria, sabe? Porque ela é tão absurda, e tem tanto argumento, tão bonito, são bonitos, cara. Eu queria fazer uma pergunta. São argumentos negativos. Eu torço pra isso ser verdade, assim, porque, cara, isso é muito doido. Só... As minhas aulas de geografia não iam ser vão. Porque, cara, eu já perdi umas 5 aulas com essa teoria, velho. E o professor caindo 5 vezes. Cara, não tem como perder. Uma das coisas mais lindas também desse modelo, quem estiver vendo o link que o Trabuco passou, por favor, ouvinte, se você tiver a disponibilidade de pegar o link, dá um clique no link e só olha só a imagem. Não precisa nem ver o texto, não. Só a imagem de como é que é o modelo da Terra plana, cara. É uma coisa tão linda. Eles explicam até o porquê que o Polo Norte é menor do que o Polo Sul. Jesus. Porque o Polo Norte é uma camadinha de gelo pequenininha no centro do disco e o Polo Sul é a muralha do Game of Thrones. Por isso que a Antártida é tão maior do que o Ártico, entendeu? É algo que eu tenho curiosidade para saber de verdade, que eu não me aprofundei talvez em pesquisa. Eu sei que existe um tratado internacional para que a gente não possa se aproximar da Antártida. Por isso que a gente não consegue chegar lá perto. E de conseguir navegar através dela, todo o entorno do planeta descobrir daí e confirmar, né, que a Terra é plana, que a gente está rodando em volta do planeta. Mas segundo eles, tem o Tratado de 59 da Antártida, né, que na verdade é um tratado de exploração científica feito pós-segunda guerra, que os caras falam, não, a Antártica foi feito isso para ninguém chegar lá perto, né? Eu não consigo entender por que o governo tanto... Como que eles impedem, sabe? Cara, eles impedem por uma única e simples razão. Se qualquer débil mental pudesse ir e ficar de sacanagem lá na Antártica pra tentar achar a muralha, morria congelado. Só mas isso. Desde de que maneira isso não seria bom pra humanidade? Não, tudo bem, mas é que os governos não podem se responsabilizar pela imbecilidade da população. Não, só presta atenção. Se você pegar, vai lá com um cientista naquela bagaça, você não vai ver nenhum guarda assim em cima da muralha, assim, armado, esperando algum retardado chegar perto pra dar um tiro. Sim. Falando em cientista, obrigado por você ter falado o termo cientista. Não é que até, tem até cientista no meio dessa associação de loucos? É, desculpa aí, mas cientista... Tem, cara. Abre-se um parêntese aí, né? Cientista, entre aspas, né? Tem gente que considere o Olavão de Carvalho um filósofo. Então, se é no mesmo molde que esses caras são cientistas, tudo bem. Agora, não chama de cientistas como se eles fossem de verdade. É, você sabe que o Olavo, ele acredita, né? Ele acredita não, né? Ele falou que não tem como derrubar a teoria, né? Olha só, eu quero só deixar uma coisa bem clara aqui. O chamar o senhor Olavo de Carvalho de filósofo é válido, sim. Porque se o cara tiver qualquer forma, quem que seja mais fã de filosofia, torna-o um filósofo. Se ele é um sim. bom filósofo ou um filósofo de merda, aí é outra questão. Não vou me pronunciar assim. Não, tu há de concordar. Não, vai lá, pensador, tu há de concordar comigo. O problema não é chamar ele de filósofo, o problema é dar papo pro maluco. É. Tô vendo a frase que ele disse aqui. Só assisti a uns vídeos de experimentos que mostram a planicidade das superfícies aquáticas. Né? Lá lá. Agora, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Que é a seguinte, vocês acham que é possível que sim, exista um culpado para a Terra plana e que esse culpado seja o Terry Pratchett? Sim. Cara, eu não sei, porque eu não vejo falar eles levando a sério os elefantes. É, ou a tartaruga. Então assim, ouvintes para quem, isso. aqueles de vocês que não conhecerem, Terry Pratchett foi um maravilhoso escritor britânico que criou uma série... muito melhor do que Harry Potter, diga-se de passagem, chamada Discworld, sobre um mundo fictício, fantástico, no, que era realmente em forma de disco, e ele ficava sobre... o disco ficava apoiado sobre quatro elefantes cósmicos que, por si só, ficavam apoiados sobre uma tartaruga gigante e imensurável de grande que singrava o espaço. É possível que algum retardado... Cara, essa história da tartaruga ficou tão... tão maravilhosa na cultura que vários outros filmes e desenhos têm a tartaruga do mundo, não é? Né? Como Avatar. Ou, cara, tem um monte de lugares que usam a tartaruga do mundo como representação da Terra, cara. É sensacional. Pois então, não é possível. Cara, eu imagino. Não é possível que algum retardado, algum burguesinho médio afegão da puta que pariu, tenha esbarrado nisso e falou. Olha, não é que isso pode funcionar e tenha levado isso adaptado para o nosso mundo? Cara, tem, eu conheço as figuras. E o cara acredita de verdade, eu fico cara. Sabe o que mais me emputece? Não é o afegão médio acreditar nisso, porque uma das coisas que a gente tem que constatar nessa brincadeira da Terra plana é por que que esta merda tá indo pra frente? Porque graças a Madame Dona Internet, agora os afegãos médios retardados conseguem se unir em grupos de afegãos médios retardados, discutir essas informações em grupos de WhatsApp de afegãos médios retardados, inclusive o nome do grupo desse é Afegão Médio Retardado, é o nome do grupo. Entendeu? Aí eles conseguem encontrar doidos que compartilhem da sua loucura e assim cresce até virar a tal fatídica Associação Mundial de Terraplanistas. Mas calma. Como eu te falei, o meu problema não é o afegão médio retardado acreditar na Terra plana. O meu problema é uma série de celebridades que teoricamente são pessoas esclarecidas, e eu vou deixar de novo claro, teoricamente, que também estão indo na ideia da Terra plana. Vocês gostariam de ouvir alguns dos nomes de celebridades que acreditam que a Terra é plana? Por exemplo, claro. O senhor Kanye West. Tudo bem que ser casado com a Kim Kardashian deve emburrecer qualquer pessoa, né? Ok. É, o Kanye West, ele é um cara... Ele tem problemas. Ele é bizarro, cara. Ele é bizarro. Outro que eu não duvido que o problema dele acreditar na Terra plana se deve ao consumo de produtos químicos entorpecentes ao Sr. Charlie Sheen. Mas aí, tá, tudo bem. Aí, Charlie Sheen não é parâmetro pra nada, cara. Né? Mas e que tal como parâmetro o pai dele, o Martin Sheen? Aí já pegou pesado. Martin é terraplanista? É terraplanista também. Parei de assistir Grace and Frank agora. Né? Outra que também o consumo de entorpecentes deve ter levado a ela a acreditar é a Madame Donna Courtney Love. Ah, mas ela achou o avião e tudo já, né? No... Ah, essa história do avião. Ela fez um mapa no Paint. E, tirou um monte de fotos do Google Maps, né? Falou, isso aqui só pode ser um avião. É, ele ainda desenhou um círculozinho vermelho. Ele está aqui. Sim. Mandem seus helicópteros, ONU. Ah, cara, uma pessoa que realmente me decepcionou muito é saber que Madame Dona Whoopi Goldberg é uma terraplanista, cara. Qual é? Aí é cara, foda. Isso me decepcionou de um jeito, cara. Que ela descobri que ela era terraplanista, cara. Isso no Star Trek, né, mano? Não dá. Me decepcionou tanto. Outro também que me decepcionou, mas me decepcionou muito, foi o Sr. Woody Harrelson. Quê? Olha aí, cara. Ele também é terraplanista, cara. Ah, qual é, cara? Aí é putaria. Ah, mas cara, ele tem jeito, tem jeito de americano caipira, né? Mas aí, sempre. A gente tem que levar em consideração que o Woody Harrelson é terraplanista por conta do amor que ele tem pelas teorias de conspiração. Okay, ah, pode ser. É, beleza. Que ele ama. Ele beleza. Ama aquelas porra como teoria do 11 de setembro, de a morte do Kennedy e o caralho a quatro. De... Porra, mas eu também gosto. É por isso que eu falei que eu torço pra ser verdade, sabe? Porque eu realmente acho muito bizarro. É você que financia essa merda! Não, vai ver daqui uns 50 anos a galera tá chegando no inferno, velho. Nossa, daí vai ser... Não, mas a gente só consegue cagar. A gente só consegue cavar 12 quilômetros pra baixo, se eu não me engano, segundo os terraplanistas. Tem uma métrica, assim. Não, tem uma métrica, que se você começa a cavar mais, você começa a morrer. Outra dessas celebridades que acreditam no terraplanismo, cara, essa tinha que ser terraplanista, que é a Marion Cotillard. Porque depois daquela cena de morte, da pior cena de morte da história do cinema no filme do Batman, ela deixou claro que ela não tem discernimento. Pô, cara, sabe um que tem uma frase muito boa sobre a Terra plana? Shaquille O'Neal. Por favor. O Shaquille O'Neal, pra quem não sabe, é uma pessoa de 3 metros e meio. Sentado. De longe, né? Porque sentado, de perto eu acho que ele é maior. E ele falou em uma das entrevistas que ele é muito diferente dos outros seres humanos, então ele consegue ver coisas que os outros não veem pela estatura dele. E da altura que ele tá, ele não vê a curvatura da Terra. Porra, velho. Isso é um puto argumento bom, cara. Eu vou discutir com o negócio daquele tamanho, nem fudendo. Agora, a celebridade que mais me decepcionou de todas as que eu vi que descobri que é terraplanista é o Sr. Bruce Willis. O cara é um terraplanista, cara. O Bruce Willis, cara, não acredito. É, essa teoria realmente é dura de matar. É dura de matar, cara. Aí o que que acontece? O Bruce Willis, ele tá no mesmo time do Woody Harrelson. Ele também é porque ele adora teoria de conspiração, ele adora brincar com teoria de conspiração, então ele tá se apaixonando pelo terraplanismo por causa disso, né, ai, meu Deus, para, por favor, não faz isso. Cara, mas é por isso que a teoria se difunde tanto. Lá fora do Brasil, isso já é uma teoria que tá, nos últimos 10 anos, está movimentando comunidade ufológica e dando briga e separando o negro até hoje por conta disso. Mas no Brasil tá muito forte isso, cara. Tá muito forte. E a gente fala assim, tá muito forte, não, mas saiu uma pesquisa da Datafolha desse ano, cara, de agora. 14/7 foi publicado, 14/7/2019. Eles falam que 7% dos brasileiros acreditam na Terra plana, cara. Bem, mas isso é uma questão social terrível, cara. Porque, porra, e vai parecer piada o que eu vou dizer, mas na verdade não é, não. É, que isso aconteça nos Estados Unidos, que isso aconteça em outros lugares do mundo, tendo o nível de paranoia social que Estados Unidos tem, e isso é vistoso em vários pontos históricos, tudo bem, acontece, é uma coisa. Mas, velho, nós somos, em nossa maioria, uma porra de uma nação de ignorantes, cara. Para você chegar e constatar que no Brasil não apenas há terraplanistas, mas que os nossos terraplanistas são mais burros que os terraplanistas estrangeiros, sim, dói muito mais. Não, cara, mas aí, peraí, eu hei de discordar disso, porque aí cabe o nacionalismo brasileiro. Os nossos terraplanistas têm que ser mais terraplanistas que os outros. Porra. Ah, sim, claro, certo. Cara, eu faço parte de... Fazia parte de muitos grupos de ufologia por aí, né? Se, talvez os ouvintes não me conheçam do Paranerd, mas eu participo de muito evento por aí. E aqui no Brasil tem duas ou três figuras, se eu não me engano, acho que um deles que é mais forte, assim, é o Carlos Yates, acho que é o nome dele. Até dar um bugado aqui. E ele faz numerologias, assim, explicando em números o porquê que existem certas profecias dão certo. Sabe aquele cara, tipo o número 23 do Jim Carrey, que dava o número 23, assim? O cara é maluco desse ponto, assim, sabe? E ele consegue provar numericamente o porquê que a teoria da Terra plana é verdade e quando a data que ela vai ser divulgada pro mundo, assim, sabe? O alinhamento de países e o caralho é 4. Cara, é assustador, assim, os argumentos que os malucos têm. Os malucos, maluco mesmo, sabe? É por e isso, a galera que gosta de teorias assim acabam acreditando em quase qualquer coisa por querer acreditar e vão embora, sabe? Talvez por querer se sentir relevante nessa porra desse mundo caótico do inferno em que a gente vive. Cara, o documentário da Terra Plana que tem no Netflix, que é muito bom pra você assistir sem levar a sério, é muito claro isso. Que os dois, o Mark Sargent e a Patricia, eu não lembro do sobrenome dela. Steering. Patricia Steering. Steering. É Pets. Eles são pessoas totalmente sozinhas e carentes, sabe? Sabe a pessoa que ia morrer com um gato na mão, assim, sozinho? Olha, a mulher, a Patrícia, é teoria, literalmente, gente, a mulher dos gatos, cara. É literalmente uma cat lady. A louca dos gatos. Tipo, dá pra ver que eles fazem isso só pra ter... Não é pra ter audiência, é só pra ter com quem conversar, sabe? Porque ninguém quer conversar com os caras na vida real, que eles são uns fodidos do caralho. Cara, mas o pior, você que viu o documentário todo, imagino eu, Trabuco, tem aquele outro que se julga o pai da Terra Plana, que é o tal do que, é o rival do sim, Sartre. Sim, rival, isso é bizarro, cara. O cara ainda é mais bizarro, porque ele consegue ser a porra de um Felipe Neto dos terraplanistas, cara. Se é que não, ser terraplanista já não fosse o suficiente, imagina o cara ser o Felipe Neto dos terraplanistas. Só isso pra ter ideia do nível de merda que é a situação, cara. Uhum. Não, cara, mas a cena americana de vídeos, assim, de conspiração, de canais de conspiração, são todos assim, caras extremamente bizarros, com vídeos alucinantes, assim, com mulheres atrás do cara. O cara falou, não, eu sei a verdade. Eu desvendei o mundo aqui, agora eu tô milionário, não, mas eu tô escondido. É pra aqui, deixar... Não, até aí, não, até é aí você acabou de definir Moura o anticristo. Chinelo, cara. É pra deixar o Nando Moura morrendo de inveja. Não, o Nando Moura é um gênio perto desses caras. E olha que isso é muito difícil de ser falado. Cara, e olha que esse tema me fez falar o nome desta anta barbuda... No Paranerd. Cara, eu prometi pra mim mesmo que eu nunca mencionaria o nome deste sapo barbado, retardado. Concordo, ele é um imbecil do caralho mesmo. Caralho, cara. Fala, tem tudo a ver com o tema, né? Falando de imbecis. Né? Sim. Cara, mas então, esse que é o meu maior problema com esse tipo. Tudo bem, eu gosto... em termos de brincadeira, assim, de passatempo, talvez como o Woody Harrelson ou qualquer outro desses manéis aí, eu gosto de ler sobre teorias de conspiração, ou como o Trabuco falou aqui, para saber a bizarrice que a geral pensa e tudo mais. Mas a questão é, chega num ponto em que o troço ultrapassa o benéfico do negócio, sabe? E começa a ser extremamente danoso para tudo e para todos que se toca. Porque olha a quantidade de tempo perdido, de desinformação, de má informação, de emborrecimento social que essa merda gera no mundo. Eu infelizmente, no quesito do terraplanismo, ou de outras olavices, ou de antivacina, ou qualquer coisa assim, eu já não consigo mais levar isso na brincadeira. Porque isso já se tornou extremamente danoso para a humanidade. Uhum. Cara, e a pior parte, isso é verdade. Ó, vou dar um exemplo. Nas minhas aulas de geografia, a gente tá com umas 4 aulas atrasadas. A gente tá com conteúdo atrasado porque os alunos enrolaram o professor com assunto de terra plana. Cara, é muito simples. O professor dá uma prova e reprova todo mundo. Não, professor, você tinha entrado na onda. Ah, é? Você tinha entrado na onda? Faz a prova só porque você tá filmando que é terra plana. Isso, é. Cara, mas olha, isso não dá. Eu tenho que corroborar aqui com o pensador, coisa que eu quase sempre faço, porque é uma pessoa que pode ser estranha, mas ele é muito sensato. É uma coisa que eu admiro muito nesse senhor. Que, cara, o problema não é a pessoa acreditar na Terra plana. Ele pode acreditar no que ele quiser, ele pode acreditar que as pessoas andam de ponta cabeça, ele pode acreditar tudo o que ele quiser. Agora, não é querer mudar o resto do pensamento das outras pessoas. Não é, por exemplo, o problema no caso do Terra plana não é nem a Terra plana em si. É que depois a isso eles jogam o antivacina, os incels e todas aquelas outras, né, ideias. Que essas sim, na minha opinião, são muito mais perigosas do que a do Terra plana. Terra plana, foda-se. A Terra plana é um grupo de ideias, né? Não é um grupo de ideias, né? Não, não é só a Terra plana em si. Exato, que o cara que pensa na Terra plana, para partir pro antivacina é um pulo. Sim. Infelizmente. E o movimento antivacina nos Estados Unidos é um movimento muito antigo e muito recorrente, assim, muito recorrente mesmo. Sempre existiu a parada do antivacina, antivacina, e agora ele tá tomando mais voz, indo na onda de terraplanistas, indo na onda desses caras. Ô, Trabuco, você lembra daquele movimento paranoico estadunidense também, que dizia que o flúor na água, na verdade, colocava receptores de sinais russos de embaralhar o cérebro? Era do Stop Wars, né? Como que era o canal do cara? Exatamente. Era Stop Wars, né? Era por aí. Isso mesmo. É, o cara foi processado agora e tudo, né? Se fudeu, né? Mas, se pelo menos uma coisa de boa veio com a história da Terra plana, é a quantidade de gente que zoa os terraplanistas. Um especial que o senhor pensador louco me fez o favor de trazer a baia no esquenta desta conversa, eu estou trazendo agora para dentro da conversa, é a página da BBC do Brasil, que tem maravilhosos textos explicando com figurinhas de desenho de primário por que os terraplanistas estão errados. Ou então, por favor, pensador, descreva-o como o YouTube impulsiona teorias conspiratórias sobre a Terra plana. Pois então, o problema do YouTube com relação a isso é o seguinte: o YouTube, como qualquer outra ferramenta de social de compartilhamento online, ela não está ali para fazer a benesse da humanidade, ela está ali para ganhar dinheiro. E como tal, vídeos populares e populistas tendem a ser mais alavancados do que outros. A questão é que, seja por zoação, ou por estupidez, ou por paranoia, ou o que quer caralhos que faça uma pessoa se tornar um terraplanista e começar a fazer unboxing de terra plana no YouTube... isso está atraindo de tal forma mais views que pessoas que entram no YouTube para ver vídeos de terraplanistas querendo criticá-los acabam se convencendo pela verve estúpida da situação e se tornam terraplanistas também, nem que seja para fazer parte dessa onda. Entendeu? É bolha, né, cara? É tanto vídeo que você vai um atrás do outro assim e não para, né? Exatamente, cara. É simplesmente vergonhoso. Eu fiquei curioso aí, você falou de unboxing de terra plana, como funciona? Você senta no jardim e começa a cavar a grama? Tudo começa. Olá, galerinha, chegou a minha terra plana nova aqui, eu vou mostrar pra vocês. Na verdade, pra você começar o exercício de unboxing de terra plana, você tem que ficar em posição de flexão e tentar girar a terra plana como uma moeda, pra ver se ela vira ao contrário. Porque aí você achei que era pra tentar enfiar a cabeça no cu, tá ligado? Se você fica em posição de flexão e você empurrar com força suficiente o chão para baixo, Você, teoricamente, conseguirá, uma vez que a gravidade não existe, você conseguirá virar a Terra ao contrário, como se você flipasse uma moeda de cara e coroa. Sim. Você não fale um absurdo desses, porque o Super-Homem já conseguiu fazer isso. Tá? Pô, não me lembro isso. Não me lembro isso. Mas o Super-Homem faz parte de uma conspiração americana, todo mundo sabe. Claro. Cara, isso foi em Super Amigos. Ai, meu Deus do céu, cara. Um super vilão. Na verdade, a cena foi mal gravada. Eu sabia que esse tema ia me irritar, mas eu não achava que ia ser tanto, cara. Ô, Trabuco, imagina isso, cara. O pensador louquinho, criança, assistindo Super Amigos, dublado na Globo, e de repente um super vilão tinha levado a Terra pra outra galáxia. E vai, os super amigos da Liga da Justiça vão tentar resolver isso. Quando resolvem, derrotam coisa, eles falam. É, o Brainiac, né? Acho que é o Brainiac. Todo mundo entra no avião invisível, o Super-Homem, que é o líder da Liga da Justiça, dizendo, todo mundo, pra dentro do avião invisível da Mulher Maravilha, se vocês conseguirem achá-lo, é claro. E vão para lá. Peraí, mas e a Terra? Ele dá aquela piscadinha e fala, eu cuido da Terra. E vem o Super-Homem trazendo o planeta nos ombros pelo espaço. Então, mas isso corrobora que a gente tá dentro de uma cúpula e a gente não foi afetado por nada. Né? Ele só reposicionou a Terra pra ficar alinhada junto com os outros planetoides junto ali, que são outras esferas que estão do lado. É, com o Nibiru. eu só tenho uma questão assim. Por que a Terra é exclusiva, velho? O resto dos planetas, você vai ver, os caras não querem ir todo pra morte. Obrigado, Emily. Não, obrigado, Emily. Eu queria muito que alguém tivesse essa pergunta. Se você ainda não viu, dá uma olhada naquele link que o Trabuco passou da Terra plana, tal e coisa. O resto dos planetas não existe, são desenhos pintados na cúpula. O firmamento, tipo, todas as estrelas, não são só brilhos que piscam. Tipo show de Truman. É, são só brilhos que piscam na cúpula. Aquela lâmpada de LED que vende um chinesinho ali. São só brilhos que piscam na cúpula. Mas se são só brilhos, quer dizer que a cúpula gira, né? Porque a cada pouco, tipo assim, as estrelas, elas têm vezes que aparecem, tem vezes que não aparecem, em determinados lugares. Então isso quer dizer que a cúpula gira? É isso? Sim! Nossa, sim! Cara, esclareceu, cara. É um vórtice. Nossa senhora, agora tem que ver tudo faz sentido. Fudeu, não, vai fazer unboxing. É que você não tá vendo. Olha só, é que você não tá vendo uma outra ilustração, que eu vou deixar o link aqui no post também, que eles conseguiram explicar até porque tem vulcão na Terra, porque tem, na verdade, fornos gigantes, alto-fornos de siderúrgica embaixo da crosta terrestre, que é o que faz os vulcões. Eu não consigo nem terminar essa frase, porra. Para, Nerdmaster, por tudo que é mais sagrado, para. Vocês estão me matando. Ai, meu Deus. Não, é legal, é legal, é divertido, gente, é divertido. Ah, é? Não, divertidíssima. Sabe outra coisa que é divertida também? Enfiou um prego na minha unha. É divertidíssimo. Não, é muito mais legal falar sobre a Terra plana do que a ameaça comunista, sabe? Então, ah, né? Muito mais engraçado. Você quer, né? Você quer. Tá bom. Você acabou de liberar o Alborguete agora. Mas eu tô louco! Eu tô louco! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Essa porra desses malucos do caralho! Por que é que eles não se jogam, então, da borda da Terra e poupam o resto da humanidade? Merda! Não, inclusive vai rolar aquele cruzeiro, né? Se eu não me engano agora. Se eu não me engano, deve estar rolando, porque que eu me lembro de ter visto a notícia, eles iam fazer um cruzeiro quando o homem completasse 50 anos de chegada à Lua. Sim. Que foi agora. Uhum. Pra provar que esse é uma grande farsa, que esse é uma festa mundial dos terraplanistas, pra desvendar todos os mistérios. E tipo, deu 50 anos e ninguém falou porra nenhuma. Não, sabe? Eu tô sabendo, eu pesquisei, eu tô sabendo dessa historinha. Pensador, escuta essa que tu vai amar. Eles, sabe aquela Associação Mundial dos Terraplanistas? Eles fizeram catarse ou vaquinha ou caralho que seja e conseguiram dinheiro suficiente para comprar um quebra-gelo de energia nuclear russo aposentado. E eles vão pegar um quebra-gelo nuclear russo aposentado e vão até a borda do mundo, porque eles querem passar pro outro lado. Cara, isso é tipo Águia de Aço, sabe? Um monte de criança pilotando um jato porque viu no videogame como funciona, sabe? Uhum. Eu quero ver o que isso vai acontecer, sabe? Eu quero ver esses caras se fudendo no navio. Navio deriva 3 meses, todo mundo congelado, assim, sabe? Eles acham que só porque a porra de um quebra-gelo nuclear ele tem energia infinita, eles vão conseguir chegar até a borda do mundo. É facinho de lidar, não? É de boa pra usar. Ainda mais de tecnologia russa, né? Que é aquela coisa, ó. Bom, imagina, tipo. Pelo menos se não funcionar, eles vão poder incluir o fato, a procedência do negócio, eles vão poder incluir no argumento do porquê não deu certo, né? Não, porque foram russos, eles são parte da conspiração. Exato. É conspiração. Imagina eles saindo assim, eles saindo do caso, sei lá, de todo mundo, dando tchauzinho pro barco dos terraplanistas, né? Aí, 10 minutos na água, alguém olha pro outro e fala assim, aí, alguém fala russo? Eu só apertei ligar aqui e fui. Mas sabe o que, que mais me deixa intrigado nessa história? É que a maioria, sei lá, 80, 90% desses malucos da sociedade da Terra Plana são daquele tipo redneck, Arkansas, sabe? Aquele tipo sim. americano que dá a bunda, mas não fala que América, russo, né? É bom, entendeu? E como é que. Por que, que eles resolveram comprar a porra de um quebra-gelo russo? Cara, deve ter pra vender no eBay. Não tem, lógico. É de uma daquelas republiquetas, sei lá, que saiu da União Soviética e vendeu. É, foda-se, né? Se o outro lá, o Osama Bin Laden conseguiu bombas de tudo quanto é jeito nos, sei lá o que estãos da vida, pô. Você comprar um quebra-gelo russo é qualquer 10 barão. Né? Sim, cara. Deve ficar junto da categoria de urânio enriquecido no eBay, né? Pra você comprar. Meio Dr. Brown, né? Já dá pra fazer um capacitor de fluxo. Sim. Gigawatts! Né? Ai, vamos encerrar isso que eu já não aguento mais, cara. Eu já não tenho condição física, moral e intelectual pra. Eu acho até que meu QI tá baixando depois desse episódio. Né? Eu acho que a gente tem que fazer uma parte 2 só pra falar do vento. Só o vento é uma teoria maravilhosa, assim. Não dá pra falar rapidamente, sabe? A gente vai falar na próxima de antivax. Né? Isso, beleza. Mas se vocês quiserem, ouvinte, que a gente fale de antivax, vai ser nesse mesmo nível aqui do terraplanista, tá? Vai ser pra soltar o alborguete num certo momento da conversa, tá? Não pense que a gente vai falar disso de outro jeito, tá? Mas se vocês quiserem, deixem comentários aqui que a gente conversa. Tem um outro papo desse de antivax também. É outro que também merece, né? Mas vamos lá. Merece. Bom, com certeza. Pensador, louco, meu querido recém-contratado, criatura que só me dá alegria e prazer com sua voz de ouro, por favor, suas considerações finais sobre esses afegãos médios retardados e jabá para o seu teatrinho lindo de meu Deus. Gente, supondo, e eu não sou inocente ao ponto de achar que num podcast tão seleto quanto o Paranerdia não exista ao menos um de vocês que acreditem nessa teoria estúpida, por favor, não, cara. Revisa a tua vida, cara. Faça amigos. Instale o Tinder. Vai namorar, vai fazer qualquer coisa de proveitoso nessa porra dessa existência imprestável que te jogou no mundo. Mas, cara, não. Agora, sinceramente, não que eu esteja com sobrando ouvinte para poder desperdiçar, mas, sinceramente, se tem ouvinte do Paranerdia que acredita de coração no Terra Plana, por favor, desinscreve o Paranerdia do teu agregador. Desinscreve, eu não quero, não. Pode desinscrever. Sério. Pode, tchau. A porta da rua é ali. Tá? Aperta o botão de desinscrever no teu agregador. Por favor, me faz esse favor. Tá? Então, assim, ouvintes, não, cara. Façam coisas produtivas com a vida. Em vez de vocês gastarem tempo fazendo um chapéu de alumínio para impedir que os raios gamas dos conspiradores ETs venham dominar as suas mentes, que seria muito difícil, porque vocês precisariam ter um cérebro funcional primeiro para isso, que o de vocês aparentemente é tão chato quanto a porra da Terra plana na qual vocês acreditam. Cara, façam coisas produtivas, se liguem em coisas produtivas, vão estudar, vão adquirir conhecimento que valha a porra da pena. Se liguem em coisas produtivas, como, por exemplo, o teatro escuro do Pensador Louco. Muito obrigado. Jabá, bora, jabeia. Ouvintes do Paranerdia, se vocês quiserem procurar cultura fora do esquemão que vale a pena, vocês podem encontrar no Teatro Escuro do Pensador Louco, onde eu cometo 4 podcasts falando sobre músicas de bandas que deveriam ser conhecidas, mas ainda não foram, audiodramas de autores nacionais e autoras nacionais em ascensão, o Necrofílmico, falando sobre filmes às vezes desconhecidos ou esquecidos que valem muito a pena ver, e vocês encontram tudo isso em bladobladoblado.pensadorlouco.com. Apreciem por sua livre e espontânea vontade. Trabuquete, meu querido arma medieval destruidora de castelos, por favor, jabei-nos com vossa com vossos conteúdos. Bom, eu sou um cara meio macaco velho de podcast também, mas ando meio parado ultimamente, né? Acho que se tem algum ouvinte aí que gosta do assunto Terra Plana, talvez gostaria dos podcasts que eu um dia vou voltar a fazer, ainda estão no ar, que estão hospedados lá no ufopodcast.wordpress.com, onde eu fazia alguns casos, peguei alguns casos de ufologia clássicos do mundo e fiz uma timeline ali para deixar aquela dúvida na sua cabeça se de fato é verdade ou não isso. Também tem um podcast que era o Família NP, que ainda está publicado, que acho que vale muito a pena discutir e falar sobre, que era o NPcast, onde a gente abordava principalmente história brasileira, que eu gosto muito, sou apaixonado. E vou começar a fazer um podcast novo agora com a minha digníssima esposa, chamado Pode Fazer o Bem, onde a gente vai falar só sobre coisas que de fato fazem o bem, sobre nós gostamos muito do tema paternidade, maternidade, amamos nossos filhos. Vamos falar aí como que é a nossa expectativa, como que é criar as crianças no mundo de hoje, o que o mundo tá zoado, não é cagar regra, é literalmente falar algumas coisas que realmente, em vez de a gente zoar o mundo o tempo inteiro, poderia fazer o bem mesmo, né? Mas terraplanista não, terraplanista tem que botar pra fuder mesmo, é tipo nazista, tem que dar tapa na cara. E se você me permite, eu queria fazer um convite pra todos os ouvintes aqui. O Pensador vai estar lá no dia 31 de agosto, vai rolar em Curitiba, 31 de agosto agora de 2019, né, vamos datar aqui. Vai rolar o terceiro evento do Ouvindo Capivaras 2019, que é um evento focado justamente para podcasts. É um grande debate da mídia que a gente faz, é o terceiro ano, o primeiro ano foi muito bom. O segundo foi estupendo e o terceiro tem tudo para ser absurdo assim o negócio. Eu arrisco a dizer que talvez seja o maior evento de podcasts do Brasil, do sul do país, indiscutivelmente é. Nem São Paulo tem eventos tão grandes assim. É evento para mais de 100 pessoas. Tem grandes nomes já da mídia confirmados, mais pessoas vão participar. Eu vou estar lá, o Pensador vai estar lá. A gente vai ter o André do Dragões, a dupla do DQC, o Emerson, a mulher dele. Vai estar a Kel Bonassoli da Bepod. O pessoal do Pistolando vai estar lá, vai estar o Yuri do Mojicast, o pessoal do Curva de Rio. Então, cara, vai ter muita gente mesmo. E é debate livre, gente. Quem gosta da mídia e for da região aí de Curitiba, que puder dar um pulo, vai que vai ser muito bom, e é muito bom mesmo. E é totalmente gratuito, é só chegar, colar, sentar, e se quiser falar, o microfone é aberto. É pra falar sobre podcast mesmo. Muito bem. Pensador, eu vou te pedir um favor, tá? Vou deixar até gravado no ar este favor. Assim que você encontrar a Madame Dona Kel Bonassoli, dê-lhe um grande beijo na bochecha e diz: foi o Nerdmaster que te mandou. Assim farei, mestre. Isso é de zoeira ou não? Não, eu adoro o Kel. Adoro aquela menina. Falando com ela aqui agora. Eu espero que ainda me adore. Estou falando com ela agora. Quer que eu mande agora esse beijo? Não, ela vai dar o beijo ao vivo. Beijo. Não quero beijo virtual. Tá, eu quero dar um beijo na bochecha dela, pô. Não, ela é foda. Eu gosto mesmo dela. Bom. Emeline, querida irmã Rocha, diga. Suas considerações finais, bem, sobre este tema que fez tão bem para nossas bilis. Cara, isso não só aqui é um tema bastante batido, mas acredite se quiser, na minha escola tem uma porrada de gente que vive pensamento. Tem isso que eu sei que fala pro jeito, mas tem uns 7, 8, eu falo assim, vocês são muito grandes. Nossa, você se mata. E eu fico pensando, como é que você vai passou na prova pra entrar no Instituto Federal? Não sei. Eu acho que assim é consideração demais. Os caras são um bando de louco, tipo assim, esperam muitos poucos pés, assim, sabe? Já passa tudo. Putz, eu fui expulso de 3 colégios. Quando eu estudava, se tivesse a teoria da Terra plana, com certeza essa marca ia ser maior. Fácil. Bom, queridos ouvintes, então é isso. Vocês sabem que aqui no Paranerd a gente tenta trazer cultura, mas de vez em quando a gente precisa desopilar o fígado, né? Desopilar as entranhas, tecendo, vamos dizer, impropérios contra pessoas de má índole. Mas aguardem que no próximo Paranerd a gente arruma isso e faz um negócio melhor. Mas por enquanto, fiquem por aí. E vida longa e próspera, mas não aos terraplanistas. You got a nerd mail. Muito bem, vamos agora à leitura de e-mails e comentários que tivemos no Paranerdia 143 dos melhores filmes do Batman e do Para Alternativo 6 de antologias com Angélica Resch e Marcos Noriega. Primeiro que nos fez um comentário foi o senhor Flaviano Freitas. Ele fez o seguinte comentário: oi, sou Flaviano. Me indicaram o Paranerdia em um grupo do Telegram do Animesfere, para ser mais exato. E para ser mais exato ainda, fui eu que mesmo que indiquei. Oi! Sou novo no chamado Mundo da Podosfera. Bem-vindo, Flaviano. Já ouvi alguns podcasts que eu particularmente não gostei. O que eu mais gostei foi o Machinecast. Tá vendo, seu Blue? Só tá abanando bem pra caramba, hein, seu Blue? Só tá mesmo muito bom, hein? Cara, que podcast foda, simplesmente excelente, este para nerd. Obrigado, fazemos o que podemos. Já adicionei meus favoritos e estou preparando a playlist. Cara, bem-vindo, muito obrigado, espero ver mais comentários seus nos próximos podcasts, Flaviano. Outro que nos fez o comentário foi o senhor Daniel Gasparri, no Para Alternativo 6 de Antologias, com Angélica Relas e Marcos Noriega. Excelente cast, nem se fala do esquadrão de participantes. Fala sim, foi a Angélica Hellish, foi o Marcos Noriega, o maravilhoso do Pensador Louco e eu. Né? Venho recomendar, vamos lá. Primeiro lugar, série Mestres do Horror, que entre os diretores temos o Toby Hopper, de Massacre da Serra Elétrica, Dario Argento, de Suspiria, Joey Dante, dos Gremlins, entre outros. Cara, eu adoro Mestres do Horror. México Bárbaro. Cara, isso é um cacófato tão horrível, né? Vai lá. Filme composto de 8 curtas de terror da mitologia mexicana. Cada conto dirigido por diretores distintos. Olha, não conhecia esse não, tem que correr atrás. Livro Vapor Punk. Coletânea de contos de escritores nacionais no universo steampunk. Olha, esse também tem que correr atrás. Ô, louco, bicho. PS. Quando saiu o cast, o financiamento do Tormenta 20 já havia finalizado. Realmente, aqui você tem que entender que a gravação tinha sido um tempinho antes, né? E não só foi financiado, como bateu todos os recordes de financiamento do Catarse, cara. Porque se tinha uma coisa que merecia ser recordista do Catarse, era o Tormenta 20. Cara, Daniel, brigadaço por mais um excelente comentário. Espero ver vocês em comentários futuros. Tivemos um e-mail, e claro, se não podia ser de outro, do meu querido Elias Passos Tenório, lá de Maceió. Ele mandou mais uma das suas maravilhosas vídeo-respostas a respeito dos filmes do Batman e nos deu uma excelente notícia, que em agosto agora ele vai entrar na faculdade de jornalismo. Aê! Muito bem, palmas digitais para ele, que ele merece. E que depois que ele terminar a faculdade, ele pretende fazer um podcast. Ah, porra, pra que isso, cara? Você tá masoquista, que sacanagem. Não, sacanagem, tá, Olívia? Faz. Que inclusive você já me convidou pra participar do teu podcast quando futuramente você fizer. E o convite já tá aceito, tá, meu filho? Então, tô doido pra ouvir teu podcast, tá, Eliazinho? Muito bem, então. E vamos agora aos abraços e beijos aos meus queridos mecenas. Um beijo no rosto da maravilhosa Ana Carolina Martins. Outro beijo na outra face de Madame Ana Assombrosa, Dona Ana Lúcia Letier. Um abraço no tinhoso Arthur Boni. Um abraço também no famoso Daniel Rossi. No verboso Daniel Ferreira Veríssimo. No garboso Emílio da Costa Benzi. No carinhoso Guto Lima Santos. No talentoso Léo Oliveira do Fermata Podcast. No prestimoso Lucas Freitas. No dadivoso Paulo Roberto Libardi. No andrajoso Rodrigo Moquepon, na poderosa Suelen Nastri, no orgulhoso Tiago Teixeira e um abraço apertado e uma apertada também na bunda do gostoso do Valdir Fumene Júnior. Muito bem, leituras feitas e abraços e beijos dados. Fiquem com tudo por vocês, meus queridos ouvintes, e vida longa e próspera. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.